E essa vai pra toda a minha galera de Sergipe. Adila Novaes. Deus, como quer esse homem pra mim. Com ele vou até o fim. Esse nordestino sabe conquistar. Me apaixonei somente olhar. Quando eu quero algo, vou além. Não me interessa a ninguém. Ficar no Nordeste, serei sua cabra da peste. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, quero estar contigo, seja como for. Queres ficar no Nordeste, serei sua cabra da peste. Por você eu faço tudo, só pra te amar. Pra dançar bem gostoso, arroz. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Deus, como quer esse homem pra mim. Com ele vou até o fim. Esse nordestino sabe conquistar. Me apaixonei somente a olhar. Quando quero algo, eu vou além. Não me interessa a ninguém. Só ele me faz bem. Ah, meu amor, quero estar contigo, seja como for. Queres ficar no Nordeste, serei sua cabra da peste. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, quero estar contigo, seja como for. Queres ficar no Nordeste, serei sua cabra da peste. Por você eu faço tudo, só pra ti.